Olá, Marco. Olá, como vai? Eu sou novamente, né? Mais uma sexta-feira, sexta-feira. Eu sou Carlos Roberto de Lei. Muito bem, eu estava trazendo as notícias dos momentos, né? Dos momentos. Celular, alô. Celular lidera queixas pro cons em 2012. Mercado aposta em juro básico de 7,25%. Deputados articulam derrubada de vetos polêmico de Dilma. Ferrari mostra confiança em massa para 2013. Dupla almoça e me mata, mas não me mata não. É dupla almoça e mata dono de restaurante. Motorista que matou ladrão. Sai da UTI. E pra encerrar o seu aqui, Aisha, agora pro nosso coração. Pra encerrar aqui, alô. Casas de vila são interdita. Ah, não, essa não dá. Interditadas. Nath Juca. Após temporal atingir o Rio de janeiro. É isso aí, muito bem. Isso. Vixe.